Depois da espera, a noite chegou. Sobre o meu leito triste, meu vestidinho tão só ficou. E você tão distante, sequer de mim lembrou. Choro.